여기 붙여라 모두 모여라 We gon' party like 리리라라라 마음을 열어라 머리를 비워라 불을 지펴라 리리라라라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어 oh. Fantastic, baby. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Barros e estou aqui com Emerson. E estamos aqui para falar do que, Emerson? Sobre K-pop. Isso aí, K-pop coreanada, pessoal. Uhul, dancinhas, uhul, uhul. Sabe tudo isso? Ah, o William também tá aqui, só que ele sumiu e tá aqui de novo. Fala, oi, William. Yo! Fala de novo! Yo! Agora mais uma vez alto! Yo! Depois disso, nós vamos para os nossos recados e já voltamos! Recadinhos? Recados! Mas não basta, mamãe! Buenos dias, pessoas! Estamos aqui com o primeiro recado, acho que é o primeiro recado do podcast na quarta temporada, nosso podcast lindo, maravilhoso. E muda a música porque nós temos o campeonato de Magic e Yu-Gi-Oh! E Pokémon na Monster Games, cara. Sim, já direto ao ponto porque o recado é rapidinho, porque tem um podcast incrível pra vocês. Vai ter campeonato no dia 16 de julho, vulgo amanhã, pra quem está ouvindo esse podcast na data de lançamento. Vão lá. Arrume seus decks, arrume seus baralhos e é hora do duelo, povo. Essa semana acaba o prazo para votar no nome do projeto de doações de livros na Galileu que nós fazemos. Eu e nossa querida amiga Débora Barbosa, do Bicho Distante. Vão lá, o link tá no post. O link tá no post também da página da Monster Games. Também está tudo no post. E para você que está querendo se aventurar nessa vida de youtuber, tá querendo fazer alguma coisa com cinema, gosta de produção, de vídeo, você pode estar correndo atrás do povo do Estúdio Politeama, do Rafael, pessoa excelente. Também terá um link para a página do Estúdio Politeama aqui embaixo no post. Vai lá, olha o trabalho dos caras, tem vídeos muito legais, eles estão fazendo produções incríveis agora e tem surpresa para vocês logo logo. E finalizando aqui, tem o link do post de sugestões e temas para podcast. Pessoas, vamos lá falar sobre o quê? Nos dê sugestões. Fala o que vocês querem falar. Você quer falar sobre o quê? Da Olimpíada? Vamos falar sobre a Olimpíada? Não sei, quem sabe? Vamos falar sobre os filmes que já passaram até agora? Não sei, quem sabe? Vamos falar da porcaria que foi o Batman vs Superman? Mentira, ó a treta vindo. Sim, pessoas, vamos lá, dando sugestões do que fazer, como a gente vai fazer. Bora lá, partiu. Então é isso, recadinhos relâmpago aqui pra vocês. Estaremos aqui trabalhando em outras edições, em outras coisas pra vocês aqui. Curtam o podcast, curtam a página no Facebook, mandem e-mails reiterizando ou nos adorando para o e-mail emailcatadoresderelíquias@gmail.com. Então é isso e bye, pessoas. Adiós, muchachos. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Então voltamos aqui, eu estou aqui com o nosso querido Emerson para falar um pouco mais sobre K-pop, como começou. Fala um pouco pra gente, Emerson, por favor. Bom, primeiramente, 안녕하세요, 반갑습니다. 저는 Emerson이에요. Vamos falar sobre K-pop. Então, eu acho assim, o K-pop, na verdade, antes, era igual às outras músicas orientais. Ele começou a mudar a partir dos anos 90 a 92, quando surgiu a banda Sotaichi. Foi a banda que começou a trazer os elementos estrangeiros para a música do K-pop. Aqueles estilos de música tudo misturado ali. Então eles vieram buscar, sair um pouco das origens. E foi ali que começou. O jovem aceitou aquela mudança, os jovens coreanos. Então a partir dali começou a difundir. Aí veio surgindo outras ideias. E assim, o K-pop não é um gênero único, né? Como eles trouxeram essas mudanças, então o que acontece? Cada grupo não tem aquele estilo próprio. Cada álbum oferece uma, como posso dizer, uma proposta diferente. Digamos assim que ele tem, o K-pop em si tem ramificações. Sim, é. Legais. Dentro de uma banda, um mês ela lança um álbum, lançou outro álbum, é totalmente diferente daquele primeiro. Aqui no Ocidente você vê um cantor puxando um estilo. Lá não. Lá cada álbum que eles lançam é uma proposta diferente. Se você manter a mesma proposta, já cai a popularidade daquele grupo, porque ficou na mesma. O povo quer ver coisa diferente. Então é isso que tem, que é essa mudança que trouxe. Quer dizer que o mercado de música coreana, um de K-pop, ele é um mercado dinâmico e é competitivo pra caramba, no caso, então. Sim, ele é muito competitivo, só que com qualidade. A gente vai começar... Essa banda, ela surgiu assim do nada. Eles estavam ali, vão mudar, começou a mudar. Ali a partir de... Isso foi de 90 a 92. Ali a partir de 94, 95, começou a surgir as grandes empresas de K-pop, de entretenimento lá na Coreia. E essas empresas, que foi um ex-membro da Sotaiji, The Boys, ele que foi o fundador de uma dessas empresas, a JYP, que é uma empresa que lançou vários grupos. O Lee Soman, que é o fundador da empresa SM Entertainment, ele fez uma pesquisa antes. Ele não só foi formado em faculdade de música, como ele fez uma pesquisa entre os jovens, o que eles queriam ouvir nas bandas coreanas. Então, pô, de acordo com o resultado, ele foi montando os grupos e levando a ideia para as bandas para estar levando esse estilo. No caso, o mercado foi se adaptando ao gosto dos jovens da época. E foi aí que acontece, pelo menos que eu entendi, até hoje acontece isso, correto? Isso, é. Então, não tá muito diferente. Eles começaram a difundir isso daí. Mas eles só ganhou força ali no final do ano 2000. Porque eles atingiram o mercado japonês de música. Ah, tá. Entenderam? Então, ele começou dali... Abriu o horizonte para o K-pop, né? Ali já deixou de ser um estilo musical ouvido pelos jovens para ser subcultura. Correto. Essa expansão, ela ocorreu em 2000, né? Nesse meados não, de 2000. Meados de 2000. E faz, vamos dizer assim, representantes dessa expansão, pessoas, cantores ou empresas que vieram até os outros países asiáticos para fazer essa expansão do K-pop? Olha, na época ali você tem bastante bandas. A Kara, você tem a Boa, veio um pouco depois. Tem a Big Bang, que é uma das bandas. O Psy, é até da IG, a mesma produtora. Se você pegar as músicas da Big Bang, você vai ver que é o mesmo estilo do Psy, que a galera já conhece e tudo. Então, essas foram as bandas que chegaram no mercado japonês ali com força. E a partir dali, como eu falei pra você, ela foi se tornando uma cultura, né? Daí, aí foi surgindo outras ideias, porque ela não só chegou a música pop coreana no Japão, como as próprias empresas, que de lá da Coreia, elas foram fazendo filiais no Japão, na Indonésia, foi abrindo o horizonte, entendeu? E fora isso, e outra coisa também que contribuiu foi o governo coreano. Porque ele percebeu que era um ramo bom, que aquilo ali ia favorecer para o país. Então o que ele fez? Ele começou a criar centros culturais fora da Coreia, na embaixada, né, nos consulados. Ah, então é interessante, cara, porque até o apoio do governo para entretenimento, você vê em vários países, vamos colocar nosso Brasil aqui, tá difícil. Só que tem vários países, os Estados Unidos também dá um grande apoio. Saber que teve esse apoio, toda essa estrutura governamental para fazer o K-pop crescer, eu achei muito interessante. E esse foi o apoio do governo. Agora, voltando na cultura em si. Para você chegar a ser um K-idol, na verdade, não é simplesmente, eu sei cantar, eu vou lá. Não, é essas empresas, essas grandes empresas. Agora eu vou falar sobre como funciona isso. Então, essas empresas, ela tem um contrato de ligação com crianças ali a partir de 9 a 10 anos, né? E essa criança, ela vai ser sujeita a um treinamento, onde ela vai ter muitas horas do dia treinando música, treinando comunicação, técnicas de comunicação, treinando coreografias e outros idiomas estrangeiros. Então, ali é um regimento É uma coisa rígida ali. A pessoa vai ter que treinar, passar horas e horas estudando. Essas quatro coisas que eu falei pra você. Esse método robótico, vamos dizer assim, ele já foi muitas vezes criticado pelas culturas ocidentais, né? É o que eu ia perguntar agora, tipo, é uma coisa, tipo, vamos, é quase militarizar a música, então fica, as pessoas ficam meio assustadas, mas trouxe resultados. Isso não é, é inegável. Isso, porque o K-pop ele não é só áudio, ele é audiovisual. Entendeu? Então a expressão não é só na voz, não é só na música, é na dança, então é tudo, é na arte em si. Porque um K-idol, ele não é só cantor, não é só dançarino, ele é comunicador, trabalha na mídia, entendeu? Faz comercial, tudo. A SM mesmo, ela tem vários canais de televisão que é filiada à SM Entretenimento. Eu ia até falar, como você começou a falar que são cantores, eles têm essa parte de atuação e tal, me fez lembrar de atores do começo da... do começo do cinema não, mas anos 40, 50, 60, porque eles tinham essa ideia, o ator completo é o ator que canta, dança e atua. Hoje em dia tem mais atuação e você tem um pouco de música junto. Isso no mercado americano. E antes, antigamente, o ator era valorizado, só sabia dançar, cantar e atuar. Aí foi tirado um pouco da dança, porque os musicais tinham decaído, ficou um pouquinho de música e a atuação, que é o primordial. Hoje em dia, que fechou. E eles, já no caso do mercado coreano e asiático, no caso, eles já valorizam tudo isso junto, todo esse conjunto de qualidades. Sim, pra eles é super importante isso. Porque o artista, ele é completo, ele tem que ser completo. Ele tem que oferecer não só a música, mas a mais. Porque o público, ele, porque o artista na Coreia, ele aproxima mais o público. Entendeu? Ele não é só ali na música, ali só no clipe, às vezes no videoclipe, que você vê. Lá pra frente eu vou falar. Os videoclipes são muito importantes, que foi o que trouxe até o Ocidente a cultura coreana. Não só ali a embaixada, que o governo não só fazia embaixada ali, na embaixada fazia os centros culturais, como ele fazia convite nos festivais anuais e K-pop. Então ele convidava fora da Coreia, pessoas interessadas na cultura, para ir entrar lá na Coreia para assistir os festivais e estar participando. E não só isso, tem apresentação, tem os shows, tem realities, que é o making-off, os artistas fora do palco, mostrando pro público, entendeu? Fazendo o público aproximar, assim, do cotidiano do artista. E você falou uma coisa que me fez lembrar de outro ponto. Lá, o mercado coreano, ele se baseia naquela coisa do comprar o álbum, o CD físico, ele já deve ter essa ideia da parte digital, que nem muitas pessoas, muitos artistas fazem, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo, de focar na mídia digital e o show ser o grande carro-chefe da ideia. Não, lá tem aquela coisa de comprar o álbum, as coisas. Tem a mídia também ajudando, tá? É normal, igual em todos os lugares. Só que lá, fã é aquela coisa. Vai lá, compra o álbum, ele quer ter o álbum em casa, entendeu? Como eu posso dizer? Os fãs coreanos, eles são mais fiéis do que os fãs do Ocidente. Porque eles estão lá, eles querem comprar álbum, eles querem ter as fotos, querem ter os posters, entendeu? Até tem um caso interessante que aconteceu com o Sony HT, o grupo Girl Generation. Mas isso é lá pra 2008, pra 2009, que elas foram promover um show que elas iam fazer, um tour em 2009. E no finalzinho ali de 2008, foi colocado o cartaz delas, assim, de camisa branca, calça jeans e patins, né? Pra divulgar exatamente isso aí. Sim. Aí os fãs, eles viram aqueles cartazes, assim, em alguns pontos da cidade lá. E eles queriam comprar. Começaram a ligar pra SM lá, querendo... Eu quero esses cartazes aí, eu quero saber quanto que é, tudo. Teve que desligar a rede telefônica da SM, teve que bloquear. E eles tiveram que falar pros fãs pararem de querer comprar aqueles cartazes. Aí 3 dias depois, o empresário das meninas falaram pros fãs, ó, realmente, esses cartazes não estão à venda, é só para divulgar o trabalho delas mesmo. Então os fãs coreanos são assim, eles querem estar ali, querem ter tudo sobre o artista. Eles são o ponto do fanático, né? Daquela coisa de, não, quero... O fanático, vou colocar assim, bom. Não o fanático que vai sair pegando a pessoa na rua. Mas o fanático bom, aquela pessoa que, não, eu gosto do trabalho tanto que eu quero isso, aquilo. E como você mesmo falou, os artistas estão muito presentes na vida dessas pessoas. Por todas essas ações que as empresas fazem e os grupos fazem, os artistas estão muito presentes na vida das pessoas e elas querem também fazer parte disso. Sim, ele é, tem os fãs, é como todo povo, quando você fala de pessoas, assim, uhum. Tem os bons e tem os ruins também. Os ruins porque, às vezes, eles querem interferir na vida pessoal do artista também. Entre, tem o lado bom da coisa, que eles estão ali dando maior apoio, dando força, mas se o artista, o ruim, o lado ruim é esse. Tem alguns fanáticos que são assim, se o artista faz alguma coisa pra sua vida pessoal que não agrada aquela pessoa, ela vai tentar interferir de alguma coisa. E isso é a parte chata dos coreanos. Esse é o ponto, é o limiar, você fala, já não dá, amiguinho. Amiguinho, calma, relaxa o coração, não dá, calma. É, vem assim mesmo, cara. E isso, acho que com todo artista... Existe aquele ponto que não deve ser passado. Só tem, as pessoas têm sua vida pessoal, têm suas escolhas. Às vezes tem gente, tem artistas por aí que faz uma escolha X de vestuário. E a pessoa, não, você não pode vestir isso. E a pessoa fica louca. Por vestimenta. Imagina por, sei lá, porque mudou de grupo, por exemplo. Eu ia até perguntar, existe muito essa ideia, essa transição de pessoas, de integrantes de um grupo para outro, assim, ter essa mudança, ou eles realmente formam um grupo, ficam nele, e se eles só desfazem o grupo e fechou? Acontece muito dessas transferências de pessoas de um grupo para outro? Não, na verdade, fez um grupo, é que nem eu tava falando, uhum. Voltando um pouco no treinamento deles, é que nem o treinamento lá das empresas. Aquela pessoa que entra lá com 9 anos, 10 anos, ela vai crescer pra ser um artista. Correto. As pessoas até falam que são fábricas de artistas, essas empresas. Fechou. Ali. Eles estão de olho no treinamento do artista. Aí o que eles fazem? Eles formam os grupos. Começam a formar os grupos. Ah, encaixou, ficou certo. É aquele grupo. Ah, tá. O máximo que vai acontecer é aquele artista sair daquele grupo e pode ir pra outra empresa. Entendeu? Não sair daquele grupo, formar outro grupo ali dentro da empresa. Não faz. Venceu o contrato, ele quer sair, ele sai. Já teve casos de... Vou falar um pouco do EXO agora. É um grupo de boys, são 12, era 12 no começo. 3 saíram, porque eles não aguentaram a rotina. Porque isso pode acontecer. A pessoa estuda, tá ali, acostuma com a rotina de estudante, eles estão estudando. A partir do momento que eles saem pra divulgar o trabalho na mídia, aí começa outra rotina de shows, de eventos que eles vão ter que fazer. E muitas vezes é muito puxado. Porque não é eles que vão controlar isso, é a empresa. A empresa que tá lançando eles no mercado, ó, tal dia tem evento, eles chegam daquele evento, ó, daqui 3 horas vocês têm que estar nesse lugar. E eles têm que ir. Caramba, então é essa rotina toda, ganham responsabilidades a mais. Sim, as pessoas olham assim, nossa, eles são talentosos, mas eles não veem o trabalho que acontece por detrás de tudo isso aí, pra chegar naquele nível, né? Caramba, vou retomar a parte que você falou, K-pop é audiovisual. Uma coisa que chama muita atenção são os clipes, são bem produzidos, são bem feitos, tem uma produção tanto visual quanto o áudio mesmo. São excelentes e tem milhares no YouTube. Fala um pouco pra gente sobre os clipes, por favor. Então, os clipes, o que acontece? É a divulgação de um álbum. O clipe, ele vai se pegar a música tema daquele álbum e eles vão fazer aquele vídeo pra tá... O vídeo nada mais é do que a coreografia que eles fazem de todas as músicas. Não é, eles fizeram aquele vídeo, a coreografia daquele jeito. Não. Se você pegar um show, turnê de algum artista, você vai ver. Cada música, isso é a parte da cultura do K-pop. A coreografia, ela é trabalhada em cima da letra da música. Todos os passos é aquela expressão corporal do que tá passando na letra da música pra pessoa que tá ouvindo. Então, trabalho de coreografia, vamos colocar que sejam umas 12 músicas por CD, por exemplo. Então seriam 12 danças diferentes num show, se tocasse as 12 músicas. É um trabalho de coreografia e de resistência física impressionante. Exatamente. Vou usar outro exemplo aqui. Eu vou falar do Sonya Stay de novo, porque é a banda que eu mais curto, que eu acompanho a carreira delas também. Aconteceu um evento lá no começo da carreira delas, em 2007, quando elas foram lançar antes delas lançarem o primeiro álbum, que era Girl Generation, o nome do álbum, trazendo também o nome do grupo. E elas foram lá fazer foram participar de um evento na Rock School e elas fizeram a apresentação da dança, tudo lá, da música delas, tudo, e postaram o vídeo na internet. Aí um dia elas estavam olhando pra ver o comentário do povo, se o povo tinha gostado, tudo assim, e um comentário elas não gostaram muito. A galera começou a falar que era grupinho de dança, entendeu? O povo tava achando que era um cover. Como era não sei se pessoas que não tinham muito acesso a esse estilo na época, né? Então olharam ali e acharam que elas só estavam dançando. Nossa! Entendeu? E aquilo deixou elas muito focadas. Aí ela, a Ryuyeon até falou, ah, vamos pra um lugar, vamos gravar essa nossa música então e postar de novo, vamos tentar refazer isso aí. Porque quando elas fizeram isso aí, era um festival entre pessoas da idade dela. Ah, tá. Então foi um festival que foi gravado ali e jogaram na mídia. Não é elas que resolveram fazer. Foi um festival que a School of Rock fez pra colocar na mídia. E aí elas estavam vendo os comentários. Aí a Rio até ficou, vamos fazer outro, porque a maioria das meninas já tava satisfeita, porque era a música delas sendo apresentada pra pessoas da idade delas. Sim, tava, digamos, né? Assim, procedimento correto, tá ok. Né? Mas algumas até ficaram chateadas. Aí elas foram pra direção da School of Rock pra falar, olha, aconteceu isso. A gente quer uma segunda chance, quer trabalhar e mostrar o nosso talento, entendeu? Aí um diretor da school falou, ó, tá, tudo bem, a gente vai lá, a gente quer ver a proposta de vocês, o que vocês querem oferecer pro público. Marcaram o dia, foram lá, um diretor pra olhar o trabalho delas, viu, falou, olha, eu vou falar pra você, eu talvez... Confesso que tava esperando muita coisa de vocês, mas vocês superaram o que eu tava esperando de vocês. Oh, que da hora. 2 dias depois, elas estavam num evento, num outro evento da School of Rock, apresentando a própria música. Daí, aí o que aconteceu? Elas apresentaram, terminou a música. O que aconteceu? Fizeram uma capela no final da música, pra mostrar pro público que elas não só estavam dançando, mas estavam cantando também. Então, se você pegar, você vai ver os tours delas, que nessa música, Into the New World, ela sempre começa com capela. Exatamente por isso. Pra mostrar pro público que não é só uma dança. Elas têm coenas e têm esse sentimento encravado que, meu, essa minha música, essa minha arte, eu quero mostrar a vocês. E esse que nem você falou, nesse detalhe, nessa parte, a capela, é que elas chegam e mostram. O artista chega e mostra, ó, eu estou fazendo, veja, olha só. É o que tem mais, aí fica, entra a dança, entra o resto da música. Puta, da hora, maneiro. Só uma dúvida que me bateu aqui. Tem o J-pop. O K-pop, depois do surgimento dele, ele teve influência do K-pop, do J-pop, desculpa, e também influenciou ele? Teve essa troca de influências entre J-pop e o K-pop, depois do surgimento dele? Então, o K-pop, ele chegou no Japão. Influenciou de alguma forma, mas o K-pop começou lá, entendeu? Ah. Eles pegaram coisa dali, vamos agregar a nossa música, vamos fazer... Se você pegar o J-pop, uhum, você vai ver que não tem tantas variações igual ao K-pop. Porque dentro do K-pop você pode ter, dentro de um mesmo grupo, você pode ter rock, você pode ter hip-hop, você pode ter o pop, balada, entendeu? Aquelas músicas lentas. Então é muito diversificado o estilo. E o que o J-pop ainda dá, que ela já tem mais o foco no estilo único. Não, vamos nesse caminho, vai, bora. Aquela coisa tipo padrão, né? Aquela coisa asiática tipo padrão. Pra gente ir pro final assim, dê algumas indicações pra quem tá ouvindo, de alguns grupos que você acha legal pra começar a ouvir. Eu não conheço nada de K-pop, pô, o que, que você manda pra gente? Olha, pra quem gosta de Psy, essas coisas, que ouviu lá Psy, Big Bang é um estilo bem próximo ali. É uma coisa. Eu quero uma coisa mais pegada, tipo rock. PT Island é excelente, rock. Você tem Cyan Blue, que é uma coisa mais popzinho ali, entre o rock e popzinho. Você tem EXO, já é coisa de grupo, o conjunto, entendeu? Você tem uma banda muito, já um pouco mais antiga, é Super Juniors. A galera gosta muito. B2B tem... A Hyuna, pra quem gosta daquela coisa assim mais sensual. Aquela coisa, né? Aí tem cara, tem boa. Boa até, tipo... Você apresentou no Jukebox. Jukebox. E até eu lembrei de uma situação engraçada até. A Teon, que é a líder da CNST, ela começou se espelhando na boa. Ah. Ela falava assim, eu prefiro ser eu mesmo, mas vou seguir o caminho dela. Uma coisa engraçada que aconteceu, você vê como que o povo asiático é determinado. Eles estão ali, ó, eu vou trabalhar porque eu consigo. Em 2015, no finalzinho de 2015, a Teon lançou o álbum solo dela. Não é separado do grupo. Continuando com o grupo, é aquela coisa. Eles trabalham, conforme vai sobrando tempo, eles vão buscando mais abrir os horizontes. Então, dentro do CNGT tem TTS, que é um subunidade, tipo subgrupo, que são três do próprio grupo, e agora tem ela lançando um álbum solo. Então, e aquela coisa, ela tá nos três. Ela não largou nenhum dos três, entendeu? E em 2015, teve o festival lá, os melhores do ano, e a Boa estava competindo com ela. Puta, que da hora. E ela ganhou prêmio de melhor performance. Que da hora. Uma outra coisa também, sobre... Cara, a quantidade de pessoas no grupo, ela varia muito. Essa é uma coisa que eu esqueci de perguntar lá atrás, eu vou perguntar agora. Essa, a quantidade de pessoas, ela varia muito de grupo pra grupo? Sim, varia sim. É, vai muito da personalidade do grupo. Aquele grupo de pessoas, tipo, não tem uma regra específica. Tem grupo que tem 5, tem grupo que tem 6, tem grupo que tem 12. Porque muitos grupos de agora começam com Sonia Stay. Ela começou com 9 garotas. Havia bots na época de que seria 12, seria o nome do grupo, seria Super Girls, uma versão feminina de Super Junior. Mas não, começou com 9. Em 2014 saiu a Jéssica, por causa dela partiu para outro rumo, e aí ficou o grupo. Mas só com 8. EXO começou com 12. EXO começou em 2012, né? Saiu 3, entendeu? Então não tem uma regra específica, é muito variado os grupos. Emerson, você quer mandar um recado pra alguém? Mandar um abraço, um beijo pra Xuxa, mamãe, papai, pra quem você quiser, cara. Ah, eu quero mandar um abraço pra galera aí que curte que K-pop, né? Galera que quiser saber mais dos grupos, coisa assim. É só entrar lá, pesquisar. Até se você quiser, a gente pode deixar um link embaixo de alguns grupos, algumas bandas que eles podem tá conhecendo, né? Com certeza. A gente pode deixar tudo separadinho, os estilos. A gente pode buscar as extremidades das variações de grupos. Aí eles tá conhecendo melhor o K-pop. Beleza, então. William, você quer dar algum recado? Quer falar mais nada? Quer dar um abraço, um beijo pra mamãe, papai, pra Xuxa, qualquer lugar? É, esse foi o recado do nosso querido amigo Ian. Então é isso, muito obrigado, Emerson, pela presença, valeu mesmo. Agradeço a você, agradeço ao William, que aqui disponibilizou o lugar, disponibilizou seu tempo pra estar aqui, valeu mesmo. Então é isso, muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que não ouviu, você que baixou esse áudio, você que tá na Coreia, você que tá no Japão, você que tá no Afeganistão, cara. Muito obrigado a todos vocês e bye. Anjo Riqueceu. Amém, Jesus. É, tchau, até mais. Oh. Yo.